ouve o som da nossa evolução em Bahia! Já chegamos em Bahia! DJ Léo é o vaqueiro da evolução. Só pra chegar junto! Ele chegou pra conquistar o seu coração. Só pra aquecer! Joga o bracinho pra cima, só quem tá solteiro aí! Só quem é sincero, faça o chifrinho que eu quero ver! Olha o som do animal! Toda a galera de Boca Chuva! Tá chegando! Olha o som do búfalo pra cima! Pra cima! Parceiro Tiaguinho, Rafael! Galera, sangue bom viajando ao som do nosso animal! Saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Equipe Babilônia, amigo Danilo, Andrade, Piranha, Jairo e toda essa galera. Já chegando em massa, bagulho de mal. Depois é bola. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Que saudade da minha ex. Sentando e depois é bola. Vai, vai, vai, vai, vai. Leo Marajó. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Os amigos da equipe aí, B13. Bora, minha B13! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Me bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Canta assim. Ho, ho, ho, ha, ha. Ho, ho, ho, ha, ha, ha, ha. Ho, ho, ho, ha, ha. Ho, ho, ho, ha, ha, ha, ha. O fiel olha pra amante. Obrigado, toda a galera chegando de montão. Os amigos aí do Chico Sal, de Carretinha, que bate forte. Meu parceiro Felipe Braga. O fiel olha pra amante. Filho, paião, é do de mal. Ela aí, pra novinha rebolar. O búfalo do Marajó. O búfalo do Marajó. Quando ele toca, ela senta, ela agacha, ela fica de quatro, ela vai de ladinho, ela vai até o chão, ela senta, ela sobe, ela fica de quatro, ela fala que isso está muito bom. Altas emoções reservadas hoje, quatro, nosso bovão de baião, final de conta, ele tá na parada. O búfalo do Marajó. O fiel olha pra amante e começa a debochar. Solta aquela aí. Aí. Amigo Furação, obrigado, Furação. Editora São Gomesima. Amigo parceiro Ronaldo também, o Marley. Amigo Marcelo, toda a galera. Ed, Patrícia, Esteban também. É só você vir. Vem pra festa. Tudo. Aí. Solta aquela aí. Pra novinha rebolar. Joga o quem tá solteiro, coloca o bracinho pra cima e faz o chifrinho que eu quero ver. Quem tá afim de tomar todas nesse carnaval, faz barulho. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Famílios impregnados, traz a minha dor. Escuta o meu som pra comemorar. Eu vou fazer chover Xandô. Chover Xandô, chover Xandô, chover Xandô, Xandô, Xandô, Xandô, chover Xandô, chover Xandô, chover Xandô. Especialmente os nossos Vingadores. História. Estou aqui do ladinho do nosso animal. Obrigado, Vingadores. Vocês estão em casa, estou em Baião. Quem tá chapado? O fono já é de Baião. Vem que tá tudo liberto. Sou do animal. O animal. Rebole, vem quicando. Vem aqui com o Ronaldinho. Quero te ver dançando. A noite já é nossa, vem que hoje é funk nejo. A locação traz a... Libera tudo, garoto! Quero bota o copo pro ar. Bebê, Jário Marajó. Bebê, alô, Jário Marajó. Vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Falou do Marajó! É só pra que... Ai, meu búfalo! Sacode a Amazônia! Especialmente toda a rapaziada que vai chegando, vai ingressando no Mamó. Esquebraçar com todo o carinho toda a galera que esperou, esperou, esperou. O nosso animal hoje na cidade de Baião. E claro, como já era de dever cumprido, a gente chega e vai detonando. Seguidores já vão chegando, já invadindo. E o Léo Marajó vai botando pra cima pros seguidores. Léo Marajó! Olha o som do animal, olha o som da nossa evolução do som. Eu só queria que de suspense. Vocês sabem o hino e tem o que falar na mídia. Hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, que é desafio. Não alô, minha equipe, coragem! Tô em pé, de favela. favela, que a Amazônia é... Os ligadores sempre aqui. Eu é baile de favela e os menor preparado pra fuder com a chota dela. Vai, feliz a Maria. É baile de favela, invasão. É baile de favela, e a casinha. É baile de favela e os menor preparado pra fuder com a chota dela. Só quem tá solteiro, só quem tá apaixonado, vai cantando, vai liberando energia positiva pra ser de mal. Família 90 Grau, fala Caleb Silva. Quando penso em ligar pra você, olha os atrelados aí, é do Dola, de Baião, Gabrielzinho, Juninho, da galera do Morro, Marcos Arinho, William Coenizinho, do B13. E a esperança. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você, muito. Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer. Que... Olha o meu parceiro, o Dr. Rui! Parceiro Paulo, e no... quando fala de Paulo, é parceiro particular, amigo do Léo Marajó. Nosso futuro vereador Paulo também já tá por aqui. Ele o Felipe Braga, meu irmão. De deitada que elas gostam, é no escurinho que elas ficam louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então. Bom, se não existir CD, carro, vai rolar na carretinha. Melhor carretinha do estado do Pará. Gosta. Se chama Chico Saldi, garoto. Louca. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu camarada. É, DJ Mel, DJ Mel. Gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira o lacinho. Black Label.

dia vou te esquecer. Um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou não deu valor. Adriano, Luzinho, Dami também já tá por ali. Juninho do Animal. Agora de uma vez vai desaparecer. Nunca mais quero te ver e te entender. Dessa vez é pra valer. Vai, segue o seu caminho, vai. E deixa que sozinho vai. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Chorando vai me procurar aqui pedindo pra voltar. Banda AR-15 Dispai, só que vai amanhecer. Joga o bacinho pra cima, joga o bacinho pra cima. E bate na palma da mão, bate na palma da mão. Na palma da mão. De Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bonde é correria. Quem diria? Pra você chegar, pra você virar o cabeção, ao som da nossa evolução. Você vem na sequência para o jeito que ensinei. Você vem na sequência para o jeito que ensinei. Tirei, botei, tirei. No fim do movimento você fala. Tirei, botei, tirei. Joga o bracinho pra cima e vai do chifrinho, e vai do chifrinho, chifrinho, chifrinho, chifrinho. Olha o som do animal no som! Mateus, Felipe Martins, a Betânia aí da Fazenda, Mãe Preto. Joga a mão pra cima, é o badalação. Esse é o clima, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Falo do Marajó, ostentando pras meninas. Revolução que vem do Marajó, no clima ostentação. É o MC Dourado convocando as meninas. Festa do animal, tem garrafa de tequila. Bota mais uísque, bota mais cerveja. Bota elas dançando em cima da minha mesa. Olha o DJ Darlan, mandando a melhor. Josias Rafael, também o Léo Marajó. Levanta a mão pra cima, a festa. A evolução. Olha o animal, vai te dar uma chifrada. Olha a chifrada em Baião! Um exemplo de DJ mulher. Bola Granicho, Lãozinho do Animal, amigo Tchola, toda a galera, o Iguizinho. Olha a chifrada. Coragem, sempre ao lado. Depois vamos curtir. Só eu e você aqui. O incrível chegou. De matéria dando show. A evolução chegou. Tire atenção. Ao som dessa canção, vou te dar meu coração. fechado com o nosso Búfalo do Marajó, que bacana! Também desce o dedinho lá no alto e faz o chifrinho que eu quero ver! Alô, Baião! Búfalo do Marajó! Pra cima! Cadê uma chifrada, meu Deus? Cadê uma chifrada? Falou do Marajó. Literalmente as melhores pra você, Gugia. Seus olhos te entregavam, eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. Como explicar? Amor, melhor deixar pra lá. Tem coisas que não foram feitas. Meu parceiro Gui, Nath, Peguinho, Luiz, Juninho, amiga Mari, tio Denilson, Macaquinho, família 157. Todos eles já estão conosco, tomando tônia e achando ao som do olho nosso animal. Essa paixão surgiu do nada. Me apaixonei por você, anjo sem asas. Oh, esse amor que eu quero tanto. Eu nem troco por nada, meu anjo sem asas. Oh, essa paixão surgiu do nada. Homem que vira peixe, amiga Rana, também sempre ao ladinho do nosso Búfalo. Nada, o parceiro Barabé, o bagaço, e a sua princesinha, a Rolosinha, 72 horas ligado no Búfalo. Aí o Sairinho, no 160. Trio das Aparelhagens. Sempre a minha, baby. Era só pressão. Tu dizias, eu te amo, eu te adoro, baby. Era ilusão quando tu dizias pra eu pedir a sua mão. E o que faço eu se não tenho teu carinho? O que faço eu se não tenho teu beijinho? Uma rapaziada da conveniência, no trampo, nome de Tucuruí, amigo Jorge, Anderson, Ivan, Estrada, Xedadora, Bloco, chega aqui, garoto! É o Búfalo do Marajó, DJ Josias, Rafael, Léo e Darlan. Vou fazer o chifrinho, o Búfalo do Marajó. Eu vou dançar, curtir um show da evolução. Toda a galera aí da Babilônia, aqui no Búfalo, com o nosso Ginaldo, amigo Playboy, a do Jurunas, Danilo Andrade. Obrigado pelo. pelo carinho de vocês, pela presença no Búfalo do Marajó. Era só pressão, quando tu dizias que eu sou teu único amor, baby. Era ilusão, quando tu dizias que seria sempre a minha, baby. Era só pressão, tu dizias eu te amo, eu te adoro, baby. Era ilusão, quando tu dizias pra eu pedir a sua mão. E o que faço eu, se não tenho teu carinho? O que faço eu, se não tenho teu beijinho? E o que faço eu, se não tenho onde te encontrar? Eu vou pra balada, o show do Búfalo do Marajó. A evolução é o Búfalo do Marajó. DJ Josias, Rafael, Léo e Darlan. Vou fazer o chifrinho. Show da evolução. Ai, meu búfalo! Sacode a Amazônia! Já no clima pra você do dia! Oi, Matheus, o Maigo! Grande Malo, Trigo, Didi, Bebetinho, Carino, Milha, a Estância Bom Jesus. Um abraço a você. Esse é mais um movimento que as novinhas vão nas... Olha o Lohanzinho! Ricardo Bagaço de Mocajuba, Arthur Fábio Frazão, Adriano do Bagaço, Leido da CDB, Neto Ferreira. Eu vou te convidar pra praticar, sobe e desce, novinha se prepara, tá chegando. A subidinha só. Sobe, sobe, sobe. Esse dia desce. Desce, desce. Subidinha só. Sobe. Guilherme Barão, Argé. Emanuel, Felipe, Paulinho, Silvano. Subidinha só. Parceiro Rodrigo. Esse dia desce. Desce. Jean, agora, Guilherme. Sobe, sobe. Onde esse dia desce. Desce. Começa elas não querem mais parar. Abraça com todo o carinho também, Tiaguinho. Os amigos que não abandonaram a equipe Fura Olho. Vai mexer numa bundinha. É, meu irmão. Parceiro Ídolo, Fernando, Giovanni, Tira. Essa galera sangue boa. Praticar o sobe e desce, novinha. Subidinha só, sobe, sobe. Descidinha desce, desce, desce. Subidinha só, sobe, sobe. Descidinha desce, desce, desce. A subidinha só. Sobe, sobe, solta a cara, desce, desce, desce. Espeça bem de chuva, vida louca. Amigo Léo, Maigo, equipe Monster. O moleque aí no vapor. Aqui no Búfalo do Marajó, só alegria. Se liga! A música viva na roupa e mata na patrão. Eu tô solteiro. Bota aliança no bolso, vamos gastar dinheiro. Eu tô solteiro. Os vitáveis da nossa GDT. Essa vai especialmente pra quem é comprometido. Pode crer. Os Vingadores. Equipe Coragem, minha equipe Coragem, valeu. Eu quero aproveitar. A mulher sacada presente é um cowboy. Não deixo lá de casa nem abandonar a noite. Eu tô bancando mesmo. A sobra de ser hoje aqui. Baião, a nossa evolução. Se botar aliança no bolso, vamos gastar. Só quem tá solteiro. Eu tô solteiro. Bota aliança no bolso, vamos gastar dinheiro digital. Família Cedrelados aí do dólar do Baião. Gabriel, Juninho da galera do Morro. Marco Jaio, Wilder. Acuninho da B13. Vamos gastar dinheiro. Luanzinho da 007. Alves também tá na parada. Vem cruzar o Jonathan, o homem do sapato. Fala frutas! Mas essa vai especialmente pra quem é comprometido. E pra cair na barra, sai de casa escondido. Quando eu era novo, eu... Falou em carretinha que bate forte. Eu tô bem. É Chico Saldi na parada. Alô, Felipe Braga. Não deixo lá de casa e nem abandonar a noite. Eu tô bancando mesmo. Parceiro Paulo, aquele abraço do Léo Marajó. Léo Marajó. Bota aliança no bolso, que aliança, mãe? Pra gente curtir assim. Vai, violino, mostra seu poder. Pra fazer o aquecimento. Vai ser uma vai. Vingadora. Paredão zangado, grave tá batendo. Médio tá no talo, coneta tá doendo. Aí você pega a metralhadora, vai. Pega a metralhadora. De comando vão no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Vendo o Márcio, o André, o Adriano, Cássio, o Nego, o Ninho, o Tega, juntamente com o Maracá, galera fita louca. Aí esse que comando vão no tra, tra, tra, tra. Pega ela. Pega a metralhadora. Tra, tra, tra, tra. A vingadora vai no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. O violino vai no tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no tra, tra. Acelerou. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Meu pai. E pá, e pá, e pá, e pá. Dieguinho. Eu tô pegando a tua irmã. E pá, e pá. Segunda trinca. Yeah. Manda parceiro, Orivelto. Eu tô pegando a tua irmã. Olha o Sairinho da 160. E pá, Guilherme, Barão, Archer. Eu tenho uma duela, fã de bicobra. E outra galera. E pá, e pá, e pá. Ela é gostosa demais. A mina é um tesão. Me deixa vidrado. Por ela escondido do seu irmão. Ele é ciumento. E eu dei um beijo nela e ela se apaixonou. Eu sou Gasparzinho. E eu dei um beijo nela. Obrigado, nosso amigo Tom Breja. Eu sou Jefferson da Fã. Achando bem. Amigo Josias Júnior, da equipe Coragem. Tua irmã. E galera, gente boa. Gente nossa aqui no Animal. Eu tô pegando. Essa galera, gente boa! Olha, girando, swingando, swingando! Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Que vai, que vai, que vem, que vai, que vai, que vai, que vai. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Que vai, que vai. Mexe com a bunda ao som do solinho. Que vem, que vem. Obrigado a toda a rapaziada que já segura, já por aqui. O nosso Boca Livre, já se melotando. Gostando. Que bacana. Já já chega o Josias, chega o Darlan. Chega o Cassiano. O quarteto se completa. Tá lançando o top, o que é sensação. Estou. Matheus Braga, Felipe Martins, proprietário aí da Fazenda Boi Preto. Com a bunda ao som do solinho. Que vai, que vai, que vai. Faz um quadrado com o movimento da bunda, mãe. Ela mexe com a bunda ao som do solinho. Que vem. Sendo assim! sensual. O movimento sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. Sexy. O movimento é bem sexy. Sexy. Já tá chegando o Braga Boys com essa dança que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Para mexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim. Joga assim. Assim. Assim, assim. Assim, assim todo mundo. Uma mão vai na cabeça. Felipe Braga. Uma mão vai na cabeça. O movimento é sexy. Alô, Paulo. O movimento é sexy. Bota a mão nessa cintura. Bota a mão nessa cintura. Olha a minha galera já chegando. É sexy. O melhor rally aí de bike, de baião. Sexy. Às 12 e 13 de abril. E agora? Dezando aí do rally. Rally da vaga. Devagarinho até embaixo. Embaixo. Embaixo. Devagarinho até em cima. Em cima. Em cima. Devagarzinho até embaixo. Embaixo. Embaixo. Embaixo. Embaixo. Devagarinho até em cima. Em cima, em cima. Em cima. Em cima. Sensual. O movimento é sensual. Sensual. O movimento é bem sexy. O movimento é bem sexy. Sexy. Já tá chegando o braço. Isso aqui é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. E a mulherada se joga bomba. E os mamandos dançando é bomba. Tudo que a rádio já toca é bomba. Meu amigo, esse parceiro de Josias também já tá por aqui. Toda a galera já vai dar um salve muito bacana. Por isso, os nossos seguidores de Baião. Acaba, acaba, e acaba, acaba, acaba logo. E acaba. Búfalo do Marajó, a evolução. Deixa elas tremer, deixa elas tremer. Vai tremendo, vai, vai tremendo, vai, vai tremendo, vai. Solta o percussão, moleque. Só quem tá solteiro põe o bracinho pra cima que eu quero ver. Quem vai chegar só de mano em casa faz barulho. Minha mira, gosto quando tu fica. Danada você quica, tu tá perdendo a linha. Sensacional, de bola pra gerar. Tá louca, tá maluca. Dedo na boca, empina a bunda. Começa a... Vai, vai, vai. Só tá solteiro, joga o bracinho pra cima. E joga o bracinho pra cima. E bate na palminha. E bate na palma da mão. Na palma da mão. Cadê o gritinho das mulheres sinceras aí? Cadê o gritinho dos homens que gostam de mulher? Amiga, esse parceiro de Josias também já tá por aqui. A galera já quer sentir a voz do cara. Alô, Josias, chega, garoto! Salve, salve, Leão! Salve, salve! Toda a galera de Baião que realmente esperou nosso animal. Sali! Gelotadinho do jeito que a gente gosta! E a gente vai arregaçando tudo. Já já chega Darlan, Rafael... E o nosso quarteto liga completo, hein? É só filé! Vamos embora! Aluno do Rui! O homem que vira peixe é por aqui também! As equipes, os Van Clube! Se joga e quica, se mata e quica. Perereca suicida, se joga. Esse do cara considerado parceiro do Neymar. Lute a fama, lute a fama. Vai dando aquele abraço bacana por aqui. Se mata e quica. Perereca suicida, se joga e quica. Olha o meu parceiro Frazão! Aponta pra mim que eu te mato. Aponta pra mim que eu te mato. Eu te encho de amor e te sufoco com abraço. Eu te encho de amor e te sufoco. Tá me gripar por ali, né, garoto? Aquecendo tá os nossos internacionais também. Tá de sexta-feira, Guadinhos, obrigado, viu? Vacila com ele, ganha beijo na boca. Nunca duvide do bonde e também nunca se loura. Quando o DJ soltar, mata a perereca com uma testemunha. Perereca suicida, se joga e pica, se mata e pica. Perereca suicida. Chama que o Brasil com todo carinho, parceiro, cagazinho. Amigo particular. Carinho considerável do Léo Marajó. Pica, se mata e pica. Perereca suicida, se joga e pica, se mata e pica. Quero saber só quem se garante até 6 da manhã. Vai colocando o bracinho pra cima. Quem se garante até 7 da manhã e também vai colocando o bracinho pra cima. É a mulher que veio solteira, dá um grito aí. Cadê o gritão da mulher que não depende do homem pra porra nenhuma aí, Josias? Quem é de Baião, dá um grito! É só pra aquecer! Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Turn down for what? Olha só quem chegou, Josias! Os chifrudos de Baião! Ai, meu Deus do céu! Equipe Correria também, obrigado pelo carinho. Amigo Bruno, Vitinho. Alô, Paraná, Zelodão. Toda a galera em Guajinhos, meu parceiro Sola também. Barnabé por ali, alô, Barnabé. Búfalo do Marajó. Ao vivo, Thiago Sampaio, Estúdio TS Produções.